E a mais curiosa de Garrafão do Norte tá... É o Águia chegando! Pra inovar o mundo das aparelhagens. Novo poderoso Gabson. Você esperou e ele chegou. Quem comanda o show do Águia? Novo poderoso Gabson. Com os DJs Gagal e DJ Magno Calado. Pra comandar o show. Hoje de mais nada, eu com certeza queria abraçar e agradecer com todo carinho o nosso grande parceiro Ed do Louro, prefeita Edilma Alves, deputado Raimundo Belo e secretário de Educação Valdeli. Fechão dos bairros do Arampã, super lotado de ponta a ponta. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem confia no papai do céu, joga a mãozinha pra cima aí, vai. Quem é que tá solteiro, dá um grito aí pra mim, vai. Joga pra cima, joga pra cima. Vai começando. Joga essa mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma com a mão, na palma, e conta comigo, 5, 3, 2, é assim pra liberar. Põe a mãozinha pra cima e grita. Solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga essa mãozinha, vai. É pressão começando, Olha a pressão. Meu parceiro Del de Brasília. Alô, Antônio Gomes, garoto, vamos nessa, maninho. Alô, pra toda a galera aí do Mar do Irmão, Mameira dos Irmãos também, e Mercagírio. Ajá, do Vila, do Louro também, tá todo mundo, meu irmão. E aí, Julinho JS? Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. E o Gorginha? É bom, quando ele entra. Equipe de Bragança, Maria Mauro. Aqui com a gente, Leão. Maria Cidiane também. E Batista também, garoto. Junior Santorini. Olha a pressão começando, pressão já. Pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Poderoso Gabson. Ai, DJ Mag no calado. Pra cima. É só começando, Del Batista. Quer me ver feliz? Vem rebolando pra mim, remexendo esse bumbum no quadradinho. Vem, vou te fazer feliz. Não tenho por que mentir. Quero logo mais, Thiago. E aí, Gogi do show? Hoje eu vou te pegar. Hoje eu vou te pegar. te pegar. Hoje eu vou te pegar. Meu parceiro DJ Mosca também. Aqui com a gente, abraço você, ele, a primeira dama também dele, tá do ladinho sempre. E aí, Mosca, obrigado, Maninho. Vem quebrar, vem quebrar. Mexe essa raba, sem parar, sem parar. Quando você desce, o povo enlouquece. Eu quero. Tudo ao seu tempo, Maninho. Não esquenta. Pegar, pegar. Bora que tá valendo, bora, bora, bora. DJ Magno Calado, o DJ show do Pará, botando na pressão. Vai começando a pressão. Bora, Gordinho, Juninho, Juninho. Agora não quero mais. Joga a mãozinha pra cima, joga essa mãozinha pra cima, joga a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão. E pra liberando o batidão, vai liberando tudo. Você conquistou apenas meu sorriso, você do meu lado é tudo que eu preciso. Tiro teu beijo, molhar, sentir o calor teus braços, quero você do meu lado, vou desistir. Será que é mal, é pecado, será que tá tudo, acabar não me deixe. E só esquentando a pressão. Ah, seu neguinho de Bragança, daí com a gente, o neguinho de Bragança. Você também tá no setor, obrigado, garoto. Tá de bota na manha, meu irmão, vamos junto. Maria Mauro, tá aí com a gente, abraço, Leo, Maria. E Cidiane e Batista também, valeu! Eric de Mãe do Rio e o Thiago também com a gente. Pode crer, você é todo calado. Vai, vai, vai. Deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá. Fabrício do Louro, e sua comitiva aí, garoto. Liberado, apaga a luz que tá liberado. China, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Mas quem tá feliz de verdade, bota a mãozinha pra cima. Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá vindo amanhecer hoje, dá um gritão aí. Alô, Belly. E aí, Thiago de Mãe do Rio? Eu já tô avisando que não tenho namorada. DJ, pode dar cima de mim. Aí, DJ Magno. DJ Magno. Pode dar cima de mim. Tá ciúme, tá poderoso. O Comando Águia do Pará. Poderoso Gabson. Ciúme, ela não é. Alô, Belly. Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Representa sua amiga que eu não quero mais você. Hoje e sempre, o nome de JS Eletrônica, Capitão Poço, Barbeiro Oficial, Lava Jato, dois irmãos de Santa Luzia. Barbeiro Oficial, Rio do Promonte, é o Lucião Oficial. E aí, deu pressão, vai, vai. Chá! Do Pará no ato aí com a gente também. E aí, Gabrielzinho? Parceiro Gago, bala, tá aí com a gente. Você e toda a galera também com a gente. Alô, Marinho. Parceiro Romeu, da escolinha também, claro, tá no setor. Os cachorros da Cimei, o David, da Elilson, tá aí com a gente também, Denilson, Davis, Wesley, e parceiro Gleison, tá aí com a gente, Osiel também no setor. Haja alô, meu Deus. She broke your throne, she

gente, abraço você. Bia Cassiano, Anderson. Tá aí com a gente, parceiro Campelo também de Paragominas. Tá no setor, brother. Se você tiver tempo, DJ Mosca Digital. Diga para onde? Hoje tá no berço, parabéns, viu, DJ? Se me ama, se não me quer mais. E Magno, a festa tá bacana demais, não dá, meu irmão? Só que a organização endoidou de vez, meu irmão. Liberou a portaria! Isso, isso! Você não viu errado, meu irmão! Bora chegando com a gente aqui hoje no Festão dos Pais, Marapuã! E a portaria tá totalmente liberada! Garotinhas da farda aí com a gente também. A presidente é Loura, tá no setor. Um abraço pra você, Loura. O Glegiano e também a Maria Mauro. Tá na área com a gente aí, Mauro. Tão só. E galera do Marajó. Logo em seguida o tempo se fechou com chuva de dor. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você. Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor. E vai curtindo, vai curtindo, vai, vai, vai. Magno Calado, DJ Show do Pará. Novo Poderoso Gabson. Poderoso Gabson. É meu parceiro DJ Ramba da Saveiro do Virada. O homem que detona os CDs de um Magno no Balneário Papistão. Um dia você vai sentir a minha falta. Um dia você vai pedir pra voltar. Um dia vai se arrepender do que você fez. Um dia esqueço de você de uma vez. Eu sou organização, organização da festa aí. Assim, seu machinho, o cano lá atrás, tá ok? Amava, e... chega lá no cano lá que eu acho que estourou lá, viu? Recadinho aí. Falta já não sinto mais. No silêncio do meu quarto, não penso mais em você. Abraço travesseiro. E a portaria já liberada, viu, gente? Bora chegar, bora aí, Gordinho, tá só começando. É melhor assim. Vai preparando tudo, Gordinho. Como diz o velho ditado, nada dura pra sempre. E muito menos o que eu sentia por você. Não quero mais te ver, não quero mais sofrer. Arrumei um outro alguém bem melhor do que você. Não quero mais te ver, não quero mais sofrer. Arrumei um outro alguém bem melhor do que você. DJ, joga pra cima, joga, joga, joga. Juquinho, os quinta que a serrada tá garantida, meu irmão. Sábado e domingo em Orém, a serrada vai sem você. Prepara aquela paneira de peixe, meu irmão, pra gente curtir na beira do rio. É sensacional, o som do futuro, que legal. É muito lindo ver você fazer o ser, curtindo a festa até o dia amanhecer. DJ Júnior Cibernético e Júnior Vidal, junto com... DJ Mosca, sua primeira dama, tá aí com a gente? Um abraço, é o papai do ano, né, garoto? Pode crer. Tá bem devendo aquela galinha caipira, viu, de gaçada? É marcante, vai girando, já! Parceiro Gabrielzinho de Garrafão do Norte aqui com a gente. É igual hoje, só faltou o Rafael Silva. É assim, é assim. Quero que você me diga só mais uma vez: o nosso amor valeu. Um lindo romance, você e a minha obsessão. Feriu meu coração. Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim. Mas você estragou. especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile, olha o que ela faz no baile, olha o que ela faz no baile, olha o que ela faz no baile. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda. E a Maria, o... é tá aí com a gente, abraço Maria, você também. É o Rank da Godão. É o Gilene, Lorde Pijuna. Tá só na manhã. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Minha mulher começou a discussão, mas é claro... Pelo tamanho dele, meu irmão, pelo amor de Deus. Nessas altas chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, que é o pago você? Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Por isso que eu digo, esse cabeça é uma loucura, meu irmão. Sabe quem tá já por aqui curtindo com a gente já? Olha a Raíssa de Capitão Poço. Já tá na área com a gente, rompendo fronteira, meu irmão. Pra curtir o Águia mais furiosa do estado do Pará. Vamos ligar essa farra aí com a gente, o rei da pimenta no setor. Vai, Gabrielzinho, vai, vai, vai já. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E dali? E eu dou bicada. E aí, Magno, cuidado com a Silvia, meu irmão. Ela veio de Capitão Poço, dali que era bicada violenta. Bicada. E eu dou bicada. E vai girando. Gira, gira, gira, vai. Pastor Adriano, tá aí com a gente, obrigado você, garoto. Adriano do Piretona, galera, meu. Juninho JS. E aí, Dubar? Daqui a pouquinho. Assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou pra qualquer lugar. Parceiro Ed do Louro, prefeita Edilma Alves, deputado Raimundo Belo, secretário de Educação, Valdeli, Mirado de Coração, toquei nossos patrocinadores hoje e sempre aqui no Arapuã, obrigado! Isso vai dar. Vamos nessa, Master! Bora, Master! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Bragança, aí com a gente, abraço com todo carinho, toda a galera de Bragança. Valeu mesmo, obrigado pela vida, Maria, Mauro, Léo, Maria também com a gente, Cidiane, Batista, Nisso, e Batista aí com a gente, valeu, Maria. Magno, olha o nosso grande parceiro, rei da pimenta do Novo Horizonte, já tá por aqui curtindo com a gente, meu irmão. Ele já marcou presença dia 29 e 30 de setembro, aniversário do Nelson. Vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente, tudo mudou. De rocha, mãe com teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. obrigado, gente, por sinal, olha. Convite aí pra toda a galera. Aliás, os pais, principalmente. Que pela manhã, a partir das 9 da manhã, associação aí dos agricultores. Dona Puan faz o convite pra galera. Que haverá domingo com cartela grátis aí, viu, gente? E também alguns sorteios de prêmios para os pais, tá ok? E comemoração ao dia dos pais, claro. Aí comemoração ao seu dia, tá bom? Vamos que vamos! Parceiro Nilson! Vai tocando! E galera do Pau de Remo, meu irmão, tô aí com a gente! E aí, Charles! Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Meu DJ Mosca, meu irmão, papai de primeira viagem. Tá por aqui curtindo com a gente, ele, sua primeiríssima dama, toda comitiva. Alô, Mosca! Inveja pro povo. Cuidado com o menino, meu irmão, pelo amor de Deus. Marlon Branco, o rei das apagas. É mais uma que chega! Poderoso Gabisson. Novo poderoso Gabisson. Tocando pra você dançar. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Irmão! Se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Pra curtir geral, vai! Vamos que vamos detonando meu águia! Próximo sábado e domingo. E nosso Gabisson lá em Orei, viu, gente? Parque de Baquejada, Orei. O nosso Gabisson chega em comando. O Neguinho tá ali com a gente, o Neguinho. É o Neguinho de Bragança. Quem sabe canta, quem sabe canta, canta, canta. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se tu quiser você. E agora, já! Aqui, meu DJ Moço. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Bora, Alex, cadê tu, meu irmão? Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Ó, boneco, esse moleque faz falta, vou te contar, viu? Nessas horas, meu amigo do mato tava do ladinho já. Deixa eu abraçar com o meu parceiro Denilson. Parceiro, meu irmão, também tá aí com a gente. Meu irmão da favela. Ana Júlia, também de Castanhal, tá com a gente hoje. Valeu, Ana Júlia! Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Bora que tá valendo, bora, bora que tá valendo, bora, bora, detonando. Vamos detonando em batidão agora sim, vai, gente! Novo poderoso Gabson. DJ Magno. Melody. DJ Magno calado. Boriago! Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Fala assim, Magno. Deixa eu abraçar rapidinho, meu grande parceiro. Meu grande parceiro Vitinho do Passat Morar, meu irmão de Castanhal. O cara que é moral do DJ Iago. Rapaz, eu cheguei lá em Castanhal pra curtir o Passat. Vitinho me recebeu de braços abertos, meu irmão, bravo Vitinho. Tão só, não desisto. insistiu, esperou, beijou, eu era uma menina e você não se importava. Poderoso Gabisson. Bora pitinho, meu irmão do Passat, meu irmão. Atenção, Francisco Lima Freitas. A gente acabou de encontrar seu documento, tá aqui com a gente, tá bom? O nosso comando águia, Francisco Lima Freitas. O documento tá na mão. Aproveita, atrás de um balde aí pra gente. São Marginho, alguém na organização aí do clube, por gentileza, chega aqui com a gente, a gente dá um recado melhor, viu, tá ok? Chega agora, rapidinho. Arrebentou um cano d'água aí, tem que chegar lá rapidinho, tá ok? Agora começamos os principais. O Carlos da Escolinha tá aqui com a gente, alô, joguinho. Estou dividido. E agora? Entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou. O comando águia do Pará. Novo poderoso Gabisson. O que é certo, difícil. Seu Marginho, tá só na mão. Um abraço pra você, viu, cara? Obrigado pela recepção mais uma vez aqui no Arampã. Ai, detonando! Por onde eu vou? Isso, sem você, não aguento mais. Viver assim. Tá sendo Gago Mala, tá aí com a gente. Um abraço, maninho, você e toda a galera. Eu te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como aí, seu parceiro Romeu também tá aí com a gente. Um abraço, garoto. Uso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como isso. E aí, Leandro de Paragominas? É o rei da pimenta, né? Pode crer, agora sim. E aí, neguinho de Bragança? Por onde eu vou? Penso em você. Te esquecer, vou como se sou. O poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vou como se sou. Obrigado, meu parceiro. Você nem Orlando. Refeitando o Piriá, tá aí com a gente. Obrigado, garoto. Mais uma vez. Batiga também com a gente, do Livramento 1. Valeu, tem com a gente todo mundo. Bora, Gordinho, contigo, Murinho, prepara tudo. Bora, Juguina, bora, Juguina, bora, Juguina, bora, Juguina, bora, Juguina. Está aí, eu volto. Poderoso Gabisson. Sinto saudade de tudo. Parceiro Thiago, Emerson de Bragança. Tá aí com a gente também, valeu! Me esquecer, faz tudo, me faz lembrar. Tá signo da roça. Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. chorando por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E agora? Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Essa é mais uma marca. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em Melody. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer. Rapaz, eu só dei gordinho no show. Banda Rister, um tremor de sucesso. O gerente do Jamil, assina aí o com a gente, valeu. Olha que marcante, após essa tem o Gordinho no jogo. Ele já entra com a rocha, viu, gente? Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Poderoso Gabisson. Aqui é Poderoso Gabisson. Problemático de nós dois. DJ Magno Calado e Gagal comandam Poderoso Gabisson. Espera só mais um minutinho aí, tá bom? A gente desce, João. Solidão de amar quem não te ama. Comando Águia. Novo Poderoso Gabson.